tráfego está ruim, uma das condições usuais desse tipo de tráfego local, livre frequência. Rotan 3296, desce para 2010 e reporte interceptando a dona. Estamos aguardando, a aeronave já pousou, estamos aguardando a liberação junto à torre da pista. Afirmativo, descendo para 2000, para reportar de dona 3296. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, 3296 para reporte estabilizado. 3487, Champsat Recife, 1251, alterna 1335, decimal 25. 351, 3325, 3487. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3198 da SAM vai atingir 150, passando para Fog, chegada Mare, informação 90. SAM 3198, essa identificação, autorizado chegada Mare, espera o nível de voo 050. 050, autorizado Mare, 3198. Zero 3, partiu da D e a intenção é portão, sobrevoo em portão? Copiar, mais para o Romeu Lima, aguarde por gentileza. Tá 3296, completa a final ILS, chama torre, 1 decimal meia. Chama torre agora, 18-6, tá 3296. Mojuta 3896, passa agora em Serra, baixado e travado. 3896, autorizado pouso pista no zero, vento variável 03 nós. Autorizado pouso, tá 3896. Lima, pronto, cópia. Vai para Lima, 500 pés. Portão é o destino, 500 pés, decolagem 17, decola do pátio da ADI, pátio 4, quando autorizado pela torre, com a proa nordeste, proa de portão 0117 no transponde, o controle 1208, mais para Lima. Positivo, vai coordenar para a torre, decolagem para o nordeste. Aí, 1208, controle 01. Meta para Lima, o POB? 03. Lima ativa, D03 a bordo, chama torre para acionamento, bom voo. Uma torre, grato. Livre, tá, livre, acionar, reposto táxi. Vou para Romeu Lima, prossiga para o solo. Atenção, por gentileza. Claro do plano. O pronto, cópia. Confirme o pátio que você encontra e... a pista é 17, não é isso? Palima, pronto, cópia. Gente, Bata, a intenção é ser a 9 Mike 500 pés, decolagem da, do pátio da Bata com Pro Nordeste, aguardando a autorização da Torre Salvador. O transponder 01140, controle 120-8, triplo para Paulo Romeu Lima. No solo 59, de repeat pela direita, chama solo 1219. Direita, solo 219, tá 3896. Tomei o pressionamento táxi, disputa para o meu alemão. Solo, muito bom dia, 07728, cruzão 80. Tem essa informação aqui, ótimo. Web 5728, a notificação autorizada a chegada a Mari. Esse plano nível de voo 060. 0060, pode aprovar a etapa da presença? Tá no perfil web. Fazer o acionado e pronto, Mike Papa Lima. Esse é o Mike Papa Lima, acionado e pronto na ADI. Utilizando o carro, já pode para ingresso pistando 7. Se você é autorizado, decola direto para o Nordeste. Autorizado do decolagem do Flora Nordeste, orienta no 60049, quer negar 108. Lima. 310, flight level 310, American 980. 310, I will coordination 1 minute. Alright, thank you, American 980. Uncle Boy. Bastante entrecortada a mensagem, ok? Ininteligível. Faça um check no equipamento rádio, por gentileza. Então, 3896 na escuta. Afirmativo. Ingresso Juliette, meia dúzia, portão. Juliette para o meia dúzia, da 3896. Solo voo 1260, 3906, 3906. A gente tem informação ótima. Falando. Então, Gol 1260, autorização nível 390, Recife, informação Oscar. Número 2 para cópia, informação Oscar, confere, aguarde cópia, Gol 1260. Tá, aguarda. Vai por cima do estrado Coco até o portão. Frente. American 90, go ahead. American 980, clear to Recife, flight level 310 via Upper Whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Puka, departure, Caju transition. Scott code 5542, 120, the frequency of departure, American 980. Okay, understand we're clear to receive, yeah. Flight level 310, Upper Whisky 58, Upper Runway 10, Puka, and it's the Rakaju transition, and it's squawk 5542. Can you confirm the departure, please? Departure was Puka, departure, Rakaju transition. Feedback is correct, stand 1-1, report when you're ready. Okay, gate 1-1, and we will call when ready, American 980, thank you. 1-2-0, pronto, cópia. 1-2-0, pronto, cópia. 1-2-0, Salvador Recife, autorizado nível 390, via Upper Whisk 58, decola 1-0, primeira curva esquerda. Destino da saída Puka, transição Caju. 5-5-4-1 no transponder, controle 1-2-0, décima 8, 1-2-0. Vou pedir para repetir o transponder e o controle. Afirmativo, transponde 5541 e o controle 120, décima 8, Gol 1260. Ok, 390, Upper Whisk 58, Recife, Decola 190 com a esquerda, Pucaracaju. 5541 é o transponder, 2080, controle Gol 1260. Fotejamento correto, reporte quando pronto, Gol 1260. Reportará pronto. Mike Papa Lima vai pra pouso aqui, senhor. Eu vou usar a frequência, Mike Papa Lima. O Lima informa que você está muito próximo ao nosso setor de decolagem. Confirma a senhora, por favor. Setor de decolagem, Tripo Romeu Lima. O Papa Romeu está vertical de buraquinho, senhora, no corredor forte, indo para a forte. 7-5-6-7-7-2-8. 7-5-7-2-8, desceu para 3.000 pés, Brasil chegou no 0-1-8. 3.018, 5-7-2-8. Controle 319-8, estabilizou o final de LS-X-Way. 319-8, completa o final LS-X-Way, 1-8-6. 18-6-14, obrigado, bom dia. Web 5728, desse para 2000 pés, ajuste no 08, estabilizado, certo, final 8-8. 5728 para 2000 pés, para estabilizado, autorizado final LS-X-Way. 0200-069. E autorizado, pouso 190, 131-90. 14207, autorização para o Galeão. O Galeão não, Santos Dumont 360. Polo 738, desça para o Nojo 050. 050, 750. 14207, autorizado Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 360. Decola 190, primeira curva direita. Deixo da saída da Elleida após Leida voa Bridge, onde intercepta a rota Pizulu 10. O transponder 5544, controle 120-8. 360 está aprovado. Vai decolar da 10 na curva direita da Elleida após Leida direto Bridge, intercepta Upper Zulu 10. 5544, transponder 208, controle. Confirme apenas o transponder. 5-5-4-4. Correto, posição é 01, é posto quando pronto, azul 4207. Chamaremos. Visual ILS 510, visual ILS 528. Web 5728, completa final ILS Chamé Torre, 1-8-6. 2-6. Bom, 5728, esse para 2000 pés, ajuste no 08, está autorizado final ILS, porta estabilizada. Salvador, muito bom dia, 5728, passando externo, índia terra, baixado checado, visual. 5728, continua a aproximação, aguarde pista livre. Certo. Então 3198, no solo 212, fiz pela direita, chama solo 1209. 209, grato, vindo da direita. Solo, portanto 3198, livrou pela foto. 3198, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 02, 3198, bom dia. frequência, Romeu Lima. Web 65618, meu solo, eu tô quase de pista da direita, meu solo 219. Direita 219, 5728. Bravo, prossiga. Bravo, sim, te aguarde. Livrou, chamou, taxi Alfa, reportando o taxi Juliette, por gentileza. Na Alfa, reporta taxi da Juliette, 722. Lambda, again, good morning, American 980, gate 11, we are ready to push. Lambda, American 980, coordination with ground staff, reporting any red text. That's American 90, please. Okay. With coordination with ground staff, report when you're ready to taxi American 980. Okay, I understand that. We will do report ready to taxi American 980. Bravo, até a parada boa, destino. Bravo, ponto cópia. Serra Novembro, 500 pés, corredor Axé, até a liberação do controle, decola com o Curaçu. Diversionar, reporte para a decolagem. Tamo já bravo. 72 do web, Juliette 09, portão. Juliette 09, 728. Solo 1260, você pega acionamento gate 8. 1260, guarda no 08. Guarda. Salvador 4207, tá na 1 para o pushback acionamento. 4207, 01 no portão, puxa de imediato. Positivo, senhor. Coordenação equipe de solo, reporte para o táxi 4207 da Azul. Chamaremos para o táxi Azul 4207 iniciando. O Web 5728 só informando, temos o 757 da América realizando o push no portão 1, o 1 não interfere com o seu 09, ok? Só para informação. A 7, obrigado. American 90. American 90, go ahead, sir. Ok, for your information, have a Boeing 737-800, we'll park at this 1009, ok? Don't interfere in your perform. Pushback. Okay, I understand that. He's going to gate number 9, we understand. American 980. Bravo, tem risco, reporte fora do solo, turbina de Bravo, vento 210 graus, 06 nós. American 980 is ready to taxi. Okay, can you confirm Sol's on board, please? You are.